48, autorizado chegada a Mari, desse mantém a 4.000 pés, ajuste 1020. 1020, ajustado, desce para 4.000, gol no 643. Controle. Perdi contato no radar com o seu tráfego. Qual a atitude está mantendo? Está mantendo 400 pés agora. Está acendendo para 500. Tá. Excelente. Reporte 20 milhas afastado. Reportará 20 milhas do zero. Salvador, muito bom. Boa tarde, o Web 7857 livrou na sua escuta. Web 5857, good afternoon, approved taxi by Alpha, Officer Juliet, stand 05. Alpha Juliet, gate 05, Web 5857. Have a nice holiday, sir. Sobrevoo, Romeu Oscar Bravo, afastado com 3 milhas. Quebec, corredor Axé, meu pé, já porte fora da barra. Axé, meu pé, já porte fora da barra. Solicita GCT Cairu 2.500. Vai direto autorizado, porém mantenha ainda meu pés. Cliente DCT, mantendo no meu pés, aguardando a sessão para 2.500. Fica mais Quebec. 5, controle 120, decimal 8, torre 186. Salvador Bodega, Chanel 63, 15, decolou na sua escuta no perfil da saída da EL. Chanel 63, 15, sube e mantenha 360, saída da EL, vigilância radar. Subindo para o 360, em vigilância, Chanel 63, 15. 05, controle. Ok, mantenha as condições de voz, frequência livre para coordenação. Vai ingressar na terminal Aracaju, chame o controle Aracaju na frequência 1203. Salvador 35489. P5489, informação uniforme, boa tarde, prossiga. Autorização Vitória da Conquista 180. Então 200 autorizado, aguarde coordenação 180, 35489. Copia 200. Gestão 35489, nível 200-200 está autorizado para a Vitória da Conquista. Recola da 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após voa Elefa, e após Elefa, direto Vitória da Conquista, aciona o transponder 5555, controle 120, decimal 8. 200 autorizado, recola 10 com curva direita, Arbor Elefa, direto 5555 no transponder, 1208 é o controle, 35489. Correto, 35489, no parte 3, chame pronto, pushback. Camará. ADLS XRI, reporte localizador. Passará. Autorizado, 2.500. Serena 431, boa tarde. Informação uniforme, prossiga. Nível 150, considerando 431. Serena 443, boa tarde, aciona identificação. Voo ITAP para chegada a Mari, vê se mantém a 4.000, ajuste 1.020. Direto ITAP na chegada a Mari, descendo para 4.000, ajustado 1.020. 198, decimal 612. Analisador 3192, passadona complete final ILS, chama a torre 118.6. 18.6, boa. São Paulo, boa tarde, está 3154, transfere, passa 1960. 3154, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém 050. Mantenha a Mari, o TAN 3154. Está passando Mari, gol no 648. 648 está passando ITAP. Desça e mantenha 2.000, ajuste 1.020, livre LS XRE, fora no localizador. Tomará no localizador, gol 648. mantém 2.500 pés em Tomar, Quebec. Tomar, Quebec, ciente. M141, aciona identificação, autorizado de chegada a Bonf, dê se mantenha 4.000 pés, ajuste 1020. Tá no localizador, Gol, no 648. No 648, complete final ILS, chame a torre, 118 decimal meio. Chame 63115, chame o centro, 1251, na antena 3325. 431. 3325. Céu, e vai chamar a torre para ingresso de decolagem 118 decimal meia dúzia. O ajuste de altímetro 1020, tem um bom voo e boa tarde. Forçarão 431. Frequência livre, Vitor Mike Quebec. Tá, 3154, reduz a velocidade 2109. Tá, 392, táxi livre Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa e Juliette para o 4. Prossiga. Redução de velocidade 2109 nós. 2109 nós. Para Campinas, copia o nível 360. Cópia? 065 Campinas, 3620 está autorizado via Pesolo 10 até Bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. Após intercepta Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até Zulu. Após direto Trive e após conforme Hop. Decola da pista 10 após decolagem curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5021, controle 120 decimal 8. Até 2000, da Liberia, Atas 4065, chame pronto, pushback. Salvador, 35489, no pátio 3, para pushback, acionamento. 35489, no pátio 3, está livre, chame o táxi. Camará. Chamou Solo? Costa, informação uniforme. Morro de São Paulo, meu pé. Autorizado, tirou meu Oscar para o morro, União Europeia, decolou da Onocete, curva à direita, litoral sul, corredor Axé, posto caixa pregos, aciona padrão 0153, controle 120, decimal 8, torre 1186. Metro no parte 5, informa pessoas a bordo, tirou meu Oscar. Chama a torre 186 para acionamento de táxi de decolagem, altímetro 020. Tenha um bom voo e boa tarde, Romeu. Paulo Golo 648, lembrando, boa tarde. 48, boa tarde. Táxi via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, 648. Rio 050, tá 3154. 3154, desça para 2000, ajuste 620, informe localizador. 2020, localizador. Retorne Salvador, reporte no través de Tuaçu. Sério no 443, já avisou o aeródromo? Afirmativa. Duas milhas do externo, complete final do ILS X-Ray, chame a torre 118.6. Chegou com a torre 118.6. Que mantém o litoral, chame a torre 118.6. Mandou 35489 para o táxi 44 a bordo, 3h40, alterna Salvador. 3h40, Salvador, só o POB. 44. 09431, sub e mantenha 150, saída PUCA. Então, 3154, autorizado LS X-Ray. Reduza para velocidade de aproximação, reporte localizador. Após a aeronave da Gol, pátio Índia, ponte para chamar a torre 549, boa tarde. É 6141, desça via para 2000, ajuste 620, reporte localizador. Via para 2000. Para a localização, tem um 4. 3154, complete final ILS, 186 torre. 186. Azul 4462, bom dia, chegada a Mari, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 1020. E a Mari 3520, São Paulo, mil pés? Amor, São Paulo, mil pés, está autorizado, dá um 97, direita, corredor axé, pós caixa pregos, aciona padrão 0123, controle 120, decimal 8, torre 1186. Quem será que é? 186, para a metáxi da colagem, altimetro no 020, tem um bom voo e boa tarde, quem será que será? Salvador, o Scanner 6141, estabilizado e ajuda. Scanner 6141, complete final ILS, chame a torre 118-6. Completa, chama a torre 118-6, Scanner 6141. Solo Salvador, boa tarde, 319. 4, vibrou a 1-0. É 3-1-4, boa tarde, autorizado chegada Mari, vê se mantém a 4.000, ajuste 1.020. 4.000, 1.020, podemos no voice up. Não mantenha o perfil da Mari. Solo, Salvador, azul, 4.0, 4.3, pisado, 2.0.65, no botão 3, chame táxi. Controle de Salvador, é o Patatango, Mike Bravian. Mike Bravian, que voa Iamã para a chegada a Amã. Vigilância, chama ideal de descida. Estamos no ponto ideal de descida, agora a 34 milhas de Amã. E desça para o 050 na proa Diamã, Mike Bravo Yang. Para o 050 na proa Diamã, ciente da Uniform, Yang. Romeu Oscar, corredor Axé, meu pé já pode falar da barra. Lado direto, porém mantenha mil pés ainda. Controle, boa tarde, é o trip 5489, está na Arbor. Solicita dispensa da restrição do nível 100, se possível. A saída Arbor e mantendo aí o perfil da carta, ok? Ok, mantendo o perfil da carta, então, 35489. Web 5856, formação uniforme, Natal, copiou 350. Afirmativo. Web 5856, para Natal, nível 350 está autorizado, via Zulu 10. Decola da pista 10 após decolagem curva esquerda na subida Puka, transição Zipar, aciona transponder 5025, controle 120, decimal 8. 0350 para Natal, Prato Web 5856, portão 5, chame pronto, pushback.